são sinônimos de espetáculo. Alegria. Alegria. Criatividade. E, é claro, muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, porto meu ninguém! A pressão vai subir. Subindo! A pressão vai subir. A pressão vai subir agora! Pitbull 98. E só quem tá gostando aí, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Cadê o grito das virgens? O grito das solteiras aí. Quem tem amigo corno, dá um grito. Só quem vai até amanhecer, joga a mãozinha pra cima. Agora bate na palma da mão. Que tem doida quando tão no crocodilo. As vi que tem doida quando tão no crocodilo. As vi que tem doida quando tão no crocodilo. As vi que tem doida quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo. O de gordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É dobrado, não é tonelada. É bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pra todo lado. Pra todo lado. Um, dois, três, vai. E a galera vai no som do gordinho, tá tocando. Bora pra cima, Bonini. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Vai pegar fogo. Põe a mãozinha pra cima e grita. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. E a galera do camarote. Pressão pra todo avisa todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. Dentada. Obrigado, meu grande amigo Renato Reis, o homem dos stories. Ele falou, quem vai ficar em casa, eu não sei. Eu sei que eu vou pro croco. Toma, toma essa dentada. Toma essa dentada. Toma essa dentada. Vai, vai. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-5. Ela quer o 5-5. Ela quer o 5-8. Então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara. Então vou ter que levar. Ô, Mel! DJ Lohan que tá botando. É na batida, é na batida, é na batida. Deixa no batidão. A galera tá no clima, tá no clima, tá no clima, tá no clima. Só quem tá tomando isca aí, joga pra cima aí, ó. Crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Tá na hora! É chopi, tel, tereu, tel, tel. É chopi, tel, tereu, tel, tel. É chopi, tel, tereu, tel, tel. É chopi, tel, tereu, tel. Agora eu quero ver, quero ver. Já. Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. Conhece, conhece. É louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. E a minha família Maguari já no clima. Um abraço especial pra vocês, família Maguari. O croco é bagulho louco. E a nossa panelinha também aqui na esquerda. Bagulho louco. E nosso humilde. E a galera da Nike. E deixa na batida, na batida, na batida. E o nosso empresário Augusto Filho. Ele e a sua esposa, tá? Meu amigo Hedley Malucão e a dona Valéria. Bora, Hedley! As molecas já estão na vida. As molecas já estão. Eles já estão frente a frente com o animal. Só quem tá gostando aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá gostando. Hoje, dia de Natal, a pedida é Porto de Marés. E você já é o nosso convidado. Sente só como é que vai ser a parada. Sente o clima aí, ó. Olha o batidão, olha o batidão no batidão no batidão. E aí, meu parceiro, Austin Leão, segura, garoto. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando. E o meu empresário Igor do Posto Rana já falou. Quando o gordinho chega, a pressão vai só aumentando. Bora, dona Barbie, bora, bora na pressão. Bora, bora, bora, vai. Bota na pressão, bota na pressão. Bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Referência em pressão está no ar. Eu vou deixar você partir. O meu coração agora vai pegar. O que me fez sofrer, me sofrer. E a minha equipe Xerox, meu amigo DG, o Luílo, meu amigo Caio da Xerox, a minha panelinha também aqui do lado esquerdo. Meu amigo Japo Rodrigo, da equipe 5, Rodrigo do Grobo, o Alan Souza, é a volta do Alanzinho da BD40L. Meu parceiro Raul Estumano, cadê o Leonardo Oliveira? Cadê ele? Gerente Alves, tá todo mundo aí, ó. Meu amigo Arlen do Nailze, obrigado sempre pelo carinho. E a nossa Crocovip, meu amigo Pedro, e o Kid do Grobo. Aqui na minha ponta direita, toda a minha galera da Nike. Amigo Giovanni Angolano, meu amigo Ricardo Rios. Edgar Mofre tá do lado direito. Do meu parceiro Lobo, a gente vê. O nosso humilde da Pedreira também por aqui, ó. Meu parceiro Leonan. O Alessandro também da área. E aí, Zezinho? Tá todo mundo aqui, ó. Esse gordo, eu me sinto muito bem quando eu tô do lado do gordudinho. Seja bem-vindo, o moleque dos stories. Quase 50 mil seguidores no Insta. Esse tem moral com o gordudinho. E aí, Renato Reis, essa é mais uma com a marca dele. Bora, bora, bora, bora, vai, vai, vai. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, treme, treme, treme tudo. E olha o caquiado, caquiado, caquiado. Disputa de quem faz mais chateado, ó. Vai. Bandida. Oi. Bora, bora. Tem bandida. Bora, o Açulinho. Segura aí, garoto. Tem bandida. Pode vir, pode vir, vem. Tem bandida. Eu quero saber quem é que tá gostando aí. só quem tá gostando, ponta o dedinho direito pra cima aí. E canta essa aqui comigo assim, ó. Deixa eu registrar a presença aqui do nosso empresário Netinho Lima. Ele que é o proprietário do Juru nas Carnes. Hoje ele veio curtir o Grogo. Obrigado, moleque. Bota aí o Juru nas Carnes no telão aí, ó. Bora, Netinho Lima, segura aí. Bora que a gente tá no ar. A referência já tá no ar. A referência. A referência. A maior referência em pressão do Pará. Quem é? Com o Gordildinho. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Já endoidou, já endoidou, já endoidou. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje eu quero ouvir, eu quero ouvir. Surpresa pra você, vamos lá pro carro que você vai. Alô, Mel. Hoje vai ter putaria. Uhul! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta pra ver. Senta, senta, senta. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. E o nosso amigo Moeda, da GDG, ele, o meu parceiro Marlon do Crau, você é o Juan do Crau, e meu grande amigo Maio Sene, o nosso amigo Rogerinho da Brocha, fala Dentinho, e o meu parceiro Doug, meu parceiro Igor Neves também tá na área, olha o chute certo no telão aí, ó, segura neném. Tá chegando novidade do chute certo. Bonés personalizados com a marca Crocodilo. Passa o pano aí no telão. Amigo Bacuri do Comércio. Ele é só a primeira dama. É o Bacurau do Comércio. Ei, Bacurau. Ei, disse gordo, eu tô aqui, meu filho. De rocha, moleque. O nosso parceiro empresário, o Gilson, lá do Gilson Lange. E aqui na minha direita, um abraço, Gilson, pra você. E um feliz Natal, garoto. E nosso amigo Giovanni. O Alanzinho também, o nosso Mike aqui na direita. E meu parceiro DG da Chefs. O nosso amigo Caio, o Luílo. Tá toda a Chefs aqui, ó. A deitada vai rolar, vai rolar. Joga pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Dali a dentada, dali, dali a dentada. Bora, Alberto Martins. Dali a dentada, dali a dentada. Bora, bora, bora. Toda, toda, toda, toda, toda, toda. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. Fala, Fabinho Ferrari. Do... E aí? Sequência de ladrão, sequência de pressão. Minha amiga Anne Beniche. E a minha cunhada Ana Araújo. Ladrão, sequência... Ela é a minha esposa Rafaela Santos. De ladrão, tá todo mundo aqui, ó. Alô, e aí? Depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado, novinha, pra não ficar chapada. Vira. Nosso amigo Renanzinho dos Badalados, o Matheus Barros, o Motório Chivês. Tereu, tereu, tereu. Didi da Caio, o Marcinaldo. Bora, Marcinaldo! O empresário Padre comandando o camarote. Bora, Padre! É agora, Santa Minha! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, com os fugitivos do povo. E nosso amigo Bruninho da Crocolive. Ele é só a primeira dama. Meu amigo Lourinho do Coqueiro. Ele também tá na área. E o passando o louro da cabanagem da família Pitch. Ele é só a primeira dama, Natália. Já tem o Nusson, que eles dão valor. Vem no gaqueado, no gingado, balançado. De dedinho tá tocando e a galera vai dançando. Bora, gringo, você também tá aqui no gigante. Olha o meu parceiro Gilson Lanche no meio da galera da Nike. Olha o Gilson Lanche no telão aí, ó. E toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, caqueado, toma, toma, caqueado. Toma, caqueado, toma, caqueado. Toma, caqueado, toma, toma, caqueado. De dedinho vai virar mais uma na batida. Vira, vira, vira, vira, vira mais uma, vira mais uma. Ho, ho, tchá. Dedinho gordo, faz o caqueado, caqueado, caqueado. E nosso amigo Railson Carvalho, ele dá o maior valor nesse som. Bora botar pra arrepiar. Alô, garçom gordo. Presta atenção, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É a família Baguari na área. O nosso amigo Breno da Pedreira. Olha só, olha só. O Alessandro Sheik, você o Zezinho Paraense. O Lobo dos Zumbis e o Leonan, você a Jennifer. É só catucadão, catucadão. Amigo Breno Brasil. Olha só, olha só. E o nosso parceiro Guiga da Anas Boutique. Catucadão, catucadão. O Rafaelzinho, Dr. Yuri, o Diego. Olha o Anas Boutique no telão aí, neném. DJ Adriel de Mosquinho. DJ pra fazer sucesso. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Cadê, cadê, cadê as mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó? Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Amigo Iago do Bom Pressão, bate na palma da mão. O João Paulo Vitor do Lavajado, bate na palma da mão. E toda a galera aqui, ó. Meu amigo Vanderson, ele e a sua esposa. Eles estão no som que lhes dão valor. Brothers, Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Você partiu meu coração. Isso pra todos. Empresária Carla. Mas e o Adriano Parque. Pra você. Chegou agora. De mão dadas não ia dar. Agora mesmo. Alô, garçom. Traz cerveja aqui. O uísque, a galera tá afim, ó. Esse mundo gira. Olha a R.A. Boutique. E a marca Duke Golden. É a marca que veste o gordo de tá no telão, segura! Nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Quem sabe canta. A agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Os empresários da Sky, frente a frente com o animal. Eu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. O Joel do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Vai virar, vai. E doida, e doida, e doida. E doido o bagulho, e doida. E doida, e doida, tudo. Bora, bora, bora, que agora vai pegar fogo. Agora que eu quero ver. Quem é que vai levar essa parada de Natal? Ou é a minha ponta esquerda? Ou é a ponta direita do Dia de Pressão? Bora ver quem agita mais. Meu produtor Leandro Bezerra. Resiste esse momento aí, ó. Só quem tá gostando do animal no Porto Music, joga a mãozinha pra cima aí. E bora fazer a contagem. Bora ver quem agita mais. 5, 4, 3, 2, 1. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Sei que foi que aconteceu. Suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que fazer cozinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, pressão, pressão, pressão. A maior pressão de aparelhagem do planeta, Crocodilo Prime. Agora ele me diz que quer voltar, tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar, quer tentar me... E o nosso amigo Ícaro Carneiro, era complicada. O homem que comanda a boutique Multimarcas. Olha a belinha no telão aí, ó. Era só pra distrair. Feliz Natal, meu brother. Só pra me esquecer. VIP na veia. Obrigado toda a galera aí, ó. Se ele me escolheu, é porque... É aniversário da família Pitbull 98. E a galera tá no meio da galera. Bora, maninho, bora. 1, 2, 3, dale. O Pitbull já tá nervoso, te segura. O Pitbull já tá nervoso. Treme, treme, treme, treme, treme aí, moleque. Pega, meu animal. Família Pitbull! Não é assim! É nessa ritmo aqui, ó! aí, parceiro? Parabéns, meus Pitbull! Bota pra cima! Bota pra cima, é vai! Pitbull, é Pitbull 98, é Pitbull! É Pitbull 98! Essa família é só pra um equipado que segura na rima, que sacode todo o povo! É Pitbull! É Pitbull 98, é Pitbull! É Pitbull 98! Não para, não para, não para! Não para! Tinha o filho do Ostro. Ele é seu pai. Sai em primeira mão, a música dos empresários da Ceasa. Obrigado, Picadinho, e toda a galera que sempre tá ao nosso lado. É lançamento em primeira mão, vai, vai já! Eu tô atribulado, hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Até o dia clarear, até o dia clarear. Até o dia clarear, clarear, clarear, clarear. Alô, Mel! E meu parceiro empresário, Igor do Posto Rona. Crocodilo, ostentando. Deixa no camarote, cada um com sua dama. Whisky e cerveja, vodka tem também. Red Bull pra misturar, vem que hoje tem que tem. Estoura o Xandão, não pode faltar os empresários. Meu parceiro Wellington, bagulho vai doidar. X8, velha guarda. Referência e impressão, Patrés e Malobit. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Cadê o Loló? Me dá o loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló, cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Nosso parceiro André do Lancho Juan, o Bocó. E a galera do Vero Rio, tá todo mundo aqui, ó. O Neto já mandou avisar. Tá chegando o festão das equipes. A equipe que agitar mais vai levar 50 balde de gelada, meu irmão. Vá preparando que essa vai dar o que falar. Com a família Maguari é muita pressão. Eu tô no crocodilo, a fim de condição. E a minha família Maguari já falou. Vamos tá lá. O nosso amigo Thiago Modesto, o meu parceiro Manduca, o homem do açaí, fala Manduca. Esse é o gigante crocodilo. Esse é o gigante crocodilo. Esse é o gigante crocodilo. Meu piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piro tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Meu piro tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Ei, e o Cristiano. Cristiano disse, gordo, é só na manha. Só na manha. Toma sucesso! Toma sucesso já! Essa aqui é pra você, meu parceiro Gilson Lange! Passa o pano aí, ó! Garçom gordo, bora trabalhar, equipe de garçons aí, ó. A galera tá querendo tomar aqui, desgraçado. E meu parceiro Rodrigo da equipe 5. Ele é sua esposa, obrigado, Rodrigo. Rodrigo do Croco também, Danário, Raul Estumano. Ana Cláudia, tá todo mundo aí, ó. E meu parceiro Jabá, depois da linha, bora Jabá. Quem vai estar na área? Lula Oliveira, Lula Lanzinha, da Bandeira 43 também tá na área. Amigo Arley, a Yuse, o casal Globo também tá na área. Garçom Manicão, garçom Sérgio. Bora, meu filho, dá um giro aqui do lado do crocodilo aqui, ó. E traz água pra mim, desgraçado. Vamos se encontrar. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Aquecimento. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora, DJ Dinho, bora, bora. Lá vem música, que a galera gosta assim, ó. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho. Vai logo te preparando, porque segunda-feira, dia 31. O Réveillon do Crocodilo vai ser lá no Espaço Náutico Marina Clube. Exatamente. Área coberta para 20 mil pessoas. Estacionamento para 100 mil carros. Vá preparando as emoções que vai rolar de cada senhor. Quem sabe vai cantar bem alto. Eu quero ouvir só vocês, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Dá pra ser mais alto, eu quero ouvir aqui, eu quero ouvir! Quero ouvir vocês, eu quero ouvir! Mas veio você. Quem é do Remo, quem é do Paysandu? Quem não tem hora pra chegar em casa agora? Um, dois, três! Valentina. E aí? Hoje o Gil Solange está de rock pesado, meu. Chegando com o Betinho e o Josimar. E o Vevé? E é show. Chegando com o Betinho e o Josimar. Thank you. complique. Muito simples. Um mais um, menos você. Eu era uma menina e você não se importava. Segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Você quer? Então toma, então toma, então toma. São amores, amores que matam. A galera tá no clima, então toma mais uma. Titirari, tirari, rarara. Estou dividido. Desde que ela voltou, vocês conhecem, né? Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Eu quero ouvir vocês cantando essa aqui bem alto, já. Salburgui, tá todo mundo aqui, ó. Para japonês e as gatas top já. Fiz tudo por você. Minha vida te entreguei. Nossos primos. Estou em tuas mãos. E aí, Leandro? Meu amor, será que foi? Vindo do Lava Jato, você, o João Paulo. E água de compressão, valeu. Vamos, vamos. Vocês, eu quero ouvir. Diz que não vai mais. Preciso de você. Vamos nessa da TV. Não vai mais, amor. Meu coração vai ser só teu pra sempre. Nossa, você é o Bruninho da Croco Live. Abraço você, Bruninho. Família Ferrari. Te quero. Manda um beijo especial da minha esposa, Tainá Araújo, hoje veio. E a cunhada Rafaela Santos também, um abraço. Vamos dançar. Te quero. Preciso ter você aqui. É a mãe da Valentina. Isto. Ah, vou bater uma foto com a Valentina. Ela não achou graça de jeito nenhum, meu. Bem acordou ela, né? Diz que não vai mais. já no som. Não sei o que vocês querem cantar. Onde você vai estar quando voltar pra você? Agora! Eu preciso explicar. Vou baixar o som. Que eu voltei nesse tempo que fiquei. Pode cantar aí, vai. Sem não sentir, percebi. Agora com vocês. Mas vou te esquecer. Vou perder você. Se não me quer mais, só fico nessa solidão, esperando a resposta do teu. Só sincera, vai. Por favor, me liga. Agora. Só quero que você me diga. Volta. Que bonito! Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver, eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem. Como é que você tá? Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma, calma, calma. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Só a mulher que gosta de dinheiro aí, dá um grito bem alto aí. Duas paixões me dividem. E agora, e agora, e agora? O que fazer se tenho que escolher? Escolhe agora. Está tão difícil esconder, não dá, não. Vocês! Se escolher amor. Só quem já levou um chifre aí, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima. E quem já colocou, faz barulho! Sua traição ficou marcado na minha mente. Agora, agora, agora. Adeus, me perdeu para sempre. E aí, Playboy da TV? Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Projeto. E nosso amigo Fael, da assistência do Fael. Ele também tá na área. Segura, neném! Assistência mais top! Atrás do Shopping Pátio Belém! Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. E aí? Antes de te amar, eu já me apaixonei. E aí, Pedro? Sofri tão calado. Olha, Rafael! Pro convite! Pedro, medo e a verdade. Thank you. fugitiva é essa? E aí, Ilha da Oliveira? Bora, minha pandeirinha, tá na hora! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Canta, vai! O que eu faço, amor? Minha amiga Michelle Miranda! Tá no meio da galera! Sem você na minha vida! E aí? Vem e diz pra mim! Vou baixar o som já! Esquerda vai explodir agora. Eu quero ouvir. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Panelinha é do animal. Puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. E no telão, a loja Josi Modas. Quero dar saúde. E a Miúzi de Estádio Nenê. Educação. Do lado tem que comer devagarinho pra ficar na panela. Alô, Betinho, tá na hora. Essa música aqui é muito firme, ó. Canta, vai! Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Meu amigo Marcelo do Rock. Viver na solidão. Ele conhece a história desde a época que começou lá na Florentina. No ano de 2013, vou te dar aquele simples hack. Vai ser. E hoje, sempre, na honra e glória de Deus, estamos aqui, ó. É comandando uma das aparelhagens mais conceituadas em todo o estado do Pará. Chama, vem chama aqui. Chama, chama. Vem me amar. Chama, chama. Amandinho! O André do Universal Hambúrguer! Toda a galera do Ribeiro Rio também tá comigo, vai, vai! Ostentação! Estão junto com a Xerx! E faz a diversão! Alô, Thiaguinho! Nos detonar! Os garotos do Red, do Guamá! Faz a festa pra galera! Bora fiar o boi na fita, você, o Renanzinho! Garotos do Red! Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera! A minha equipe, bota pra quebrar! Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar, botar, botar, eu vou botar, botar, botar, botar, botar, botar, botar, Santorini, Santorini. Nos põe na fita da TF, nós nunca dá PT. Meu amigo Gaspar dos Primos do Rock, direto de Mocajuba. Até amanhecer, nós bebe pra caralho. Até amanhecer. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer escola, eu já trouxe o de pá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita tentada. É Crocodilo. Bora, Sapinho! E o foguete não tem ré, bora, Alex do Lanche! E o meu parceiro Redley Malugão. Ele e o meu parceiro Augusto Filho. E as suas primeiras damas no camarote. Que parceiro empresário Davi Cadeirante. Um abraço você, Davi. O skate, o Steve Reis. E o meu parceiro Maio Suda. Família, rock, som. Família, rock. Bola, Maílson. Família, rock, som. É do Crocodilo, Crocodilo, Crocodilo. Renato Rei vai pra cima. Do Rio. Coração. E a Lorena Reis também na área. É Crocodilo. Bora, Ricardo. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento.